a canção é o lamento do amor demais. Quem chorou, quem sofreu, quem perdeu a paz, vê demais. Vem, vem, vem, a noite é tão linda, vem cantar. Vem, toda a tristeza. Demais.